Tango, para Serra Novinha, Bíblia Charlie, aguarde cópia. Pode risco, aguarde cópia. Lugar em uma guarda de cópia. Zero ano de pouso e parte militar, vento no 40 graus com 7 nós. Zero ano está na versão da final, sigo para baixo. Para o táxi do Azul 2781 com 69 bordas, 3 horas e 15 de autonomia, alternativa Salvador. Vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 017, livre pouso seguindo por série 01. Por série 8736. Usado via Índia, Alfa, pista no 0. Eu estou aí quando pronto, 7295. Você fala 47. Lá os 278. Mantenha a posição, mas prova de fã. O Bravo Vitor Tango confirmando 220 nível para ser novembro, India Charlie. O meu Bravo Vitor Tango, na escuta. Alfa, confirma esse sector aí, né? Afirmo, senhor, 1 minuto e meio para pouso. Ventou no 40 graus com 12 de nós, altímetro no 017, a parte controlada, hein, né? Controlada, faltará Michael Alfa. Sim, o Capão Pedro, de Bravo. Pego de Bravo, prossiga. Pico do Futuro, Michael Alfa. Gente, ventou no 40 graus com 12 de nós, altímetro no 017, a parte controlada, hein, né? Baeto, chame para pushback acionamento. Para o Bravo Vitor Tango, Saulo Salvador. Siga. Confirma o recebimento da Dolcani? Negativo. E o Michael da Alfa? Michael da Alfa, recebemos. Relata. 733 no solo. Negativo, já livrou na tela. Frente, frequência livre estacionar. Contra 7. Bravo de fama, decolado aos 48, um controle 119.8, bom voo. Bravo, correto, bravo de fama. Se encontra. Gente, extra-coordenado, Bravo Vitor Tango. Salvador para Serra Novembro, India Charlie, 220 nível, via rota, decolada 35, curva esquerda, saída Momo, após segue direto. 1198 controle, acione 5404 no transponder. Correto, confio em pessoas a bordo? Zero quatro a bordo, alterna Salvador, confirme autonomia? Gente, confio. confirmando é transporte firme? Transporte firme, acionamento, saco de rolagem na baixa, chame a torre 1895. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1099. Gol 1099, prossiga. Por gentileza, só para a informação, poderia informar a saída prevista para Confins? Para Confins, saída Arbor. Obrigado. Oi, Salvador Azul 2781, você espera da 1-0. Azul 2781 na linha, decola da 1-0, vento no 4-0, graus com 7 lá. Linha decola aqui com 0, Azul 2781. Linha Bravo Solo ao 5-0, frequência livre. Escuta? Bravo, Vitor, estamos na escuta? Sim. Ok, temos a aeronave já seguindo para sinal da 1-7, tem condições de decolar da 1-7 e vamos agilizar com controle e curva para sair da Momo. Estimado 3 minutos para o pouso, mantenha o ponto de espera. Boa noite, está passando o Edson Sanguinha. Edson Índia, boa noite, segue para o 1-7? Afirmo. Chega para a final da 1-7, agilizando na medida do possível, reporte vertical da RMA. Essa fala do você da RMA, Edson Sanguinha. 781, decolado ao 5-2, chame controle, 1-9-8, bom voo. 1-9-8, azul 2781. Vamos acionar o Fonteira 01. Que hora chama para o táxi? Que hora para o táxi, Fonteira 01. Está autorizado o Fonteira que chama para o táxi. Prossiga. O Índio, prossiga. Irmão, essa é a gente continua a aproximação, ainda não avistado, é com o Índio. Central, Marshall Travado, Alfa Tango Índia. Gente, Alfa Tango Índia agora avistado, tá no través norte da torre, confere. Confere. Gente, livre pouso no 7, vento 150 graus, com 8 nós, altímetro 10 no 7. Pico, Alfa Tango Índia. Escuta? Escuta. Entendo que o senhor efetuou alguma DLA para algum horário a partir das 21:00. Em qual pátio? Prezado Mectrec, o Xtango India, livre na Quebec, aguarde para completar. Aliás, siga em frente, livre na Lima, retorne via Mike, aguarde na Quebec para completar. Para o Vitor Tango, livre ingresso, repartilhado e pronto na 35. Lima, gente, retorna via Mike Quebec, mantenha na Quebec aguardando para seguir para as 4. Mike Quebec aguardando. Transit Taxi Fosfera 01, no com 30 a bordo, alternativa é com 5, com 4 horas de autonomia. Fosfera 01, autorizado táxi, chame na Taxi Hotel, Fosfera 01. Chama na Taxi Hotel, Fosfera 01. Ficando o Fosfera 01, nós está com 28 agora. Sente. Tortando a linha decola da 35, ventando 40 graus com 8 nós. Índia, livre ingresso é a parte de Bravo, parte 4. Força Aérea 01, autorizado o cruzamento da pista, chame na Delta. Força Aérea 01. Autorizado o cruzamento, chamará na Delta. Força Aérea 01. 119-8, grato, bom trabalho. Viu, Caetano? Delta, Força Aérea 01. Força Aérea 01, segue o táxi. Via Alfa, Juliette, faixa principal, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre Salvador em 1, 18 decimal 95, QNH 10017. Juliette, pátio, Alfa e chama a torre 183, Força Aérea 01. 1895, a torre. 1895, ó. Prossiga. 397, já solicitamos aqui junto a Infraero um operador de finger para ir até o 07. Na 397, falo que o plano aqui é das 2158, ainda está em vigor. Papai Romeu, Fox Serra Novembro, livre acionamento, chama para o táxi. Salvador, muito boa noite, voo no 099, gente, na informação Quebec, autorização confirma. Voo 099, Salvador, confins, 360, agora distante, cópia. Voo 360, agora. Salvador, boa noite, voo 70, informação Quebec, autorização 360, Galeão. 705 para o Galeão, número 2, cópia, aguarde. Mano 68, reporte Índia Serra. Bacará. Salvador, boa noite, o Força Aérea 01 no ponto de espera. Boa noite, Força Aérea 01, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Força Aérea 01. Voo 099, Confins, copia? Copia. Salvador, Confins, 360 autorizado via rota do plano, Pêndulo 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, realeza. 1198, controle, acione 5427, transporte. Positivo, autorizado, então 360, conforme a nota do plano de voo, na Pêndulo 21, decolando a pista 10 com curva direita, Arbor Enefa, 1985427. Correto, chame para flashback acionamento. Chama lá. Voo 705, Galeão, copia? Copia, 705. Primeira nave que sobremodulou com o voo no 705? Firme, inicia o pushback no 7, chame pro táxi. Parar. Voo 705, pronto, Galeão? Nossa, copo, 705. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via rota do plano, decolada pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. Uno, 198, controle, 5432, o transponder. Autorizou 360, Galeão, rota plano, voo, decolada 10, da direita, da El, Leda, Irumi, 198, 432, bom, 70. Imagina, 5432, no transponder, chama-se para o inspecionamento. Aragão, 70. Control Tower, Europa 03, ILS runway 10. Hotel 083, report out of America. Europa 083, I curve outer mark, Europa 03. Serra Novembro, livre ingresso no 7, é partilhado e pronto. Livre ingresso no 7, poderá aliado pronto, foco de Serra Novembro. 68, solo 07, livre direito, chama-se solo 121, decima 1. Beleza, solo 121. Outer mark, Europa 03. Europa 03, continue approach, stand by for clearance to land. Continue approach, Europa 03. Hotel 168, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando 7 knots, QNH 1017. Guia do land, runway 10, 1017, Europa 03. Segue táxi via Engie Alfa, na ponte para Dom 0, Torre 1, 1895, CNH 1017. 2, 4, 3, 1. Gente, decolar Dom 7, ventou no 4, 0 graus, com meia dúzia de nó. 001 ali, mantém o 1 no 0. Mantém o 1 no 0, 001. 3 on the ground at 10, vacate to the right, call ground 121, decimal 1. Vacate to the right, 121, decimal 1, Europa 33. Turno 68, após a aeronave da TAM, está autorizado o ingresso Juliette, portão 7. Após a passagem da aeronave da TAM, ingresso Juliette, portão 7. Beleza. Grau na Salvador, boa noite, Europa 083, Foxtrot. Papa 083, taxiway Alpha, report before taxiway Juliette. Alpha, report after Juliette, before Juliette, Europa 083. V01, livre decolar, dono 0, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolar, livre estoma 0, fronteira 01. Salvador, número 99, portão 8, puxa, pega o estranamento. Aguarda, Gão, na 09. Guardão. Boa noite, boa noite, boa noite. Passway 3 via Juliet, stand 1-1. Via Juliet, stand 1-1, Europa 03. Juliet, stand 1-1, boa noite, a linha decola da 10, vento 150 graus, com 7 nós. Decola 3, boa noite. Por gentileza, poderia informar um estimado mais ou menos para a gente informar o passageiro? Pode iniciar, já autorizado, no 099. Só positivo, obrigado, doutor, iniciando, chama o carro. Oi. Táxi com 705, 181 a bordo, 4 horas, Campinas Alterna. Gente, voo no 705, táxi à direita, via Índia, no ponto de Pera 1 no 8, decimal 95, ajuste na 0 no 8, bom voo. E direita Índia, 1895, 1018, boa com 705. Salvador, boa noite, 1705, pode esperar dar uma zero pra nós. A bordo, sétimo bordo, 2 horas e 55 de autonomia, alterna galera. Salvador, com 705. Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste na 0 no 8, bom voo. Obrigado, autorização Pátio Índia, no ponte 295, 28 horas. No 705, decolado aos 21, chame controle 1 na decimal 8, bom voo. Exato, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, voo no 099, próximo ponto de espera pronto. 99, boa noite, Lima, tenho no zero. Viva Lima, tenho no zero, voo no 099. A linha decola da 1-0, vento no 4-0 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola para 1-0, com 1-0-9-9. Boa noite, é o Romeu, Romeu Golfo. Agora trabalha ali, ó. Romeu, Romeu Golfo, segue para 1-0. Se possível, modifica da presente, prossegue para uma base para a direita da 1-7. Gente, regras visuais aos 2-4, segue para 1-7 com base pela direita, reporte base para sinal. Reportará de base para sinal, Romeu Golfo. 1-0-9-9, decolado aos 2-4, time controle 1-9-8, bom voo. 0-9-8, voo 1-0-9-9, boa noite. Base para sinal 1-7, está embaixo travado, Romeu Golfo. Boa, Romeu Golfo avistado, livre pouso na 1-7, vento 1-4-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0-8. Livre pouso 1-7, Romeu Golfo. Golf, solo 27, informa o Pátio. Gente, livre táxi, parte 5, frequência livre, estacionar. Estacionar para frente ali, vai liberar o pinto agora, roda. 2 Salvador, muito boa noite, é bom, 1-866. Boa noite, Cono 866, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso na 1-0, boa noite, 66, 22. Salvador, boa noite, o Gol 2043. Boa noite, Gol 2043, prossiga. Formação Romeu, quando possível, 360, Guarulhos. Ok, Gol 2043 autorizado, Guarulhos 360, via Pedro 1-0, Tetalbaté, Tango Bravo Eco. Decola 1-0, curva direita, perfil de saída Zael, Leda Pois Motiva, acena 5450, controle 119, décima 8. Autorizado 360, via Perdulu 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Decola da 1-0, curva direita, perfil da El Leda Motiva. 5450, controle saída 119, decimal 8, Gol 2043. Correto, Gol 2043, reporta pronto, pushback e sonamento. Camaral, pushback e sonamento, obrigado. Paulo Salvador, eu vou no 866, ligou aqui. No 866, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 04.